Luna 094, decolagem autorizada, pista 28, após a decolagem mantém o eixo até 2.500 pés. Vento 180 graus, 109. Número de decolagem 28, após mantém até 2.500, gol 1094. Entra em 191 na escuta do sol, da torre? Na escuta pra cima. Configuradora da aeronave. Zero condições, retrovado vai direto ao vento. E a gente voando 4207, autorizado ingresso na pista, reporte taxa em eco, pista livre, agilizando na medida do possível. Ingresso a Libra na eco, reporte a Libra, 4207. ONU 094, decolado 229, chame controle Salvador em ONU, ONU 9, decimal 8. 098, boa. Confirma aeronave? 094, bom dia. 094, está com o radar de voz, tudo para o nível 370, via saída Momo. Via Momo 370, voo 094. Estabilizado na final do 4082. 402, chama T98, decimal 95. 2895, 402. Frente está 3191, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3191. Livrando via S, 4207. Frente para o Ciro Taxi na escuta via Alfa, um reporte pronto no ponto de espera da 28. Se eu segue Alfa, reporte pronto, 4207. Salvador, boa tarde, Azul 4082. Azul 4082, boa tarde, visual com salto? Afirmativo. 4082, cheque trem, pouso autorizado, pista 28, vento 180 graus, 10 nós. Eu pouso na 28, 4082, informará. Pode lançar a terra, Lúcia, vai para a coordenação. Xanagaru 55 para localizador, cubo esquerda, pro 330, reporte estabilizado. 330, 62, tempo, reporte estabilizado. 291, após a passagem de Embraer, autorizada a alinhar e manter, pista 28. Chamei, mantém 28, pista 391. É 251. Torre Salvador, Oxané 6251. Xaner 6255, mantém a aproximação, aguarde pista 28 livre, informa o tráfego da TAN, indo para a decolagem. 6255. Azul 4082, no solo 33, condição de levar na TV Delta? Ativa na Delta, tem condição. Gente, libere TV Delta, chame solo 121, decimal 9. 219, 402 de Grand Delta. Delta Fox, autorizado táxi, reporte táxi papá. A 3191, decolagem autorizada, pista 28, vento 190 graus, 12 nós. Iniciando o 3191. 1094, chama o centro Recife, frequência no 2085, retorna no 25.45. Chamar 2685, alterno 2545, bom dia. Espera 28 pronto, 4207. Aqui 4207, mantém o ponto de espera. Mantém. Pista livre, pouso autorizado 28, vento 190 graus, 129. Livre pouso, pista 28, 6255. Delta Fox autorizado ingresso, pista no 7, reporte a linha de ponto. Avião decolado 36, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, bom dia. Salvador, bom dia, até 3191, Dael, cruzando 1500 metros, passeia 2 de decolagem. Até 3191, contato radar de decolagem, mantenha a prova 2500 pés, após possível via saída da El para medir de voo 340. Mantém prova até 2500 após via da El, outra 3191. Mas eu não vou direto com Leda da Presente. Presente Leda, 3191. Mas eu autorizado subida sem restrições, nível de voo 340. Ok, voando da Presente Leda, atenção, sem restrições ao 340, até 3191. Está na Delta, facilitar para o cruzamento da pista e próximo alto. Gente, mantém a presente posição, forma o tráfego tocando na pista no momento. Azul 4207, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter 28, 4207. Xaner 6255 no solo 37, utilizando na medida possível, libera a pista no taxiway Charlie, chame solo em 121, decimal 9. Charlie 219, 62. Flecha 90, da presente autorizado o cruzamento da pista 28, reporte taxiway Delta, pista livre. O 4207 informa sobre o Tucano da Força Aérea, efetuando o cruzamento da pista. Então, já Bravo, Zulu Eco, Lívia Sanacha, pronto para o táxi. Tiago Delta Fox, mantenha a presente posição. Flecha na zona Delta, na Lívia Sanacha. Presente Flecha 90, mantenha a presente posição, aguardando instruções. Deverá efetuar um backtrack e ingressar na pista. Flecha 90, fica a posição, a pista pelo contra-falar. Sente, Flecha 90, deverá efetuar o backtrack na taxiway e manter a taxiway dela. Flecha 90. Sente, Flecha 90, a taxiway alfa está impraticável entre a taxiway delta e eco. Deverá efetuar um 180 na pista, se possível, e manter a taxiway delta aguardando instruções para ingresso. Flecha 90, mantenha presente posição, aguarde instruções. Está mantendo, Flecha 90, já pode fazer um backtrack na posição, vou aguardar para o ingresso. Presente, reporte pronto na taxiway delta. Azul 4207, decolagem autorizada, pista 28, vento 180 graus, no 29. Iniciando 28, 4207. Autorizado ingresso pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 28. Autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 28. 4207, decolado 40, chame controle Salvador em 119-8. 198, bom dia, obrigado. Bom dia, 4207, mantendo eixo até 2,5, Natal. Azul 4207, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 340, está livre das restrições, está cruzado com a esquerda, direto lenta, subindo ao 340. Esquerda lenta, ascensão 340, 4207. Bravo Zulu Eco, autorizar o táxi, reporte na taxiway Oscar. Bravo Zulu Eco, reporte na taxiway Oscar. Delta Fox, aguarde apenas separação com o tráfego de cola da 28. Zulu 91, chame o centro Recife, frequência 25.1, autônomo 23.8. 251, 238, uma boa tarde. Eco Delta Fox, decolagem autorizada, pista no 7, o vento 180 graus, 129. 4207 da Azul. Correio Azul, 4207. Cidade de Vargas, posso me serviço? Aguarde, 4207. Escuta. Flecha 90. Gente, Flecha 90, mantém a posição da para decolagem. Mantém, 90. Bravo, Fleco. Autorizado a alinhar e manter pistão no teste. Autorizado a alinhar e manter. Delta Fox, decolado 43, chame controle de Salvador em 1119, décima 8. Demaremos, compadre. Controle F Delta Fox, muito bom dia. Capitão, F Delta Fox, contato radar decolagem, sua paradinha de voo 0, leia 0. Quando tiver condições, você vai virar a destino. Já em condições, acendendo, para usar minha zero na praia do morro, Delta Fox. F Delta Fox, a zona confirmando a sua de 2 Delta. Matheus, Delta Fox, a Delta Lima Oeste. Zero, decolagem autorizada, pista 28, mantém o eixo até 2500 pés, o vento 180 graus, 14 nós. Autorizado, decolagem, pista 28 para o flat 90, mantém 2500, apagador. Flecha 90, decolado 46, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, flecha 0. Salvador, flecha 90. Flecha 90, contato radar decolagem, mantém a prova até 2500 pés, após o direto elefa. Este, vai manter até 200, a sequência para o direto, 90. Está 3895, ponto, espera dar 1-0, pronto. Na 3895, mantém a ponta de espera, vai esperar ação. Mantendo, aguardando 3895. Azul 4207, chama centro, Recife. Frequência 35, décima 1, alterna 123, décima 8. 6, escuro 238, bom dia, obrigado. Vento 180 graus, 149. A linha decola da 10, tá 32 graus. Foxo, Delta Fox, possibilidade de nascer 40 para a Serra Delta Lima Oeste? Autorizado, Alto Delta Fox. Obrigado. Romeu Bravo Zulu Eco, decolagem autorizada, pista no 7, vento 180 graus, no 3 mais. Vamos, Salvador, boa tarde, voo 1956, aproximação ponto de espera via Inderson. Vento 556, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e mantém no 0, voo 956. Baixa 90 está autorizado chamar os canais previstos. Muito rápido, flecha 90. Solano 52, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 198, Eco. Salvador, uma boa, é o Papa Romeu Bravo Zulu Eco, da El Departure. Capitão Romeu, Bravo do Eco, contato radar do Cláudio, suba para nível de voo 280, via saída da EL. Autorizado ao 280 pela Dael do Eco. Pode voar, pode voar. 9, 5, mantenha a torre direita. Marcelo, Delta 3295, tá livrando 090. Charlie Charlie Charlie 5, motor com condições visuais, 500 pés, aposto 2,0 minutos para Salvador, confirma sua distância para Salvador. Charlie Charlie 5, confirma sua posição. Aguarde aproximadamente 3 minutos de liberação do controle para decolagem devido ao tráfego de toda a pista no 7 com baixa performance, mantendo o mesmo perfil de saída. Aguardando. É o Delta Fox, está com referências visuais. É o Delta Fox modificado na 355, deixa para o de tráfego, não atraso o voo em sua forma livre, frequência para a coordenação. Controle, 6356, autorizada a chegada a mar e deixa para nível de voo 050, QNH na 0166. 050 na mais para 1066. Para a manobra de lança, foi Motiva. Motiva, é por. Papá Romeu, Sérgio Leste Mike. Mantenha a nível de voo no 3-0. Que é legal, mas era no meio. Presente a radial 2-8. Confere aí, Papá Romeu, Sérgio Leste Mike. Contato radar 5 milhas. Corrigindo 5 mil milhas na radial 2-8-6. O que vai acontecer com isso? Deixa a batalha com o Delta Fox. 3895, chama o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 123 decimal 8. Fecha com 1, 2, 3, 8, 4, 3, 3, 8, 3. Oh.

3-6-5, obrigado. 2, controle 1 no lado, decimal 8, 35, cujo 3745. Romeu Bravo Rio Eco, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, na antena 123 decimal 8. Tá 32 no meio, autorizada a chegada a Mari, desça via para 5 mil pés, PNH 905. Via 5 mil pés, tá 32 no meio. Autorizado, via 356. Tá 356. O senhor está recebendo o glide lock? Ah, sim, mantido. Tá 356, completo a continuação, chamar turno no outro, decimal 95. 1895, obrigado. Direto 4, ponto 32 no meio. Uno 80 graus, 149. Devemos funcionar, obrigado. 35 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 1251, 1238, com o centro de Cícero, 956, boa tarde. Espera no Eco, qualquer outro mais é Eco, Xanaré 3. Gente, não vai livrar na Eco, o Xanaré 6356. A intenção é livrar na Fox Trot. Até o meu sol, sabe quilo, reteste na rotatória José Concordia. Acompanhe na rotatória, viagem da Projeta Capiú, já caiu. Papá, o meu estado saiu aqui, o repasse na rotatória, ou o José Concordia. Passará na rotatória, ou o José Concordia, já saiu. Levando na Fox Track, 356. Xanaré 356, Solo 07, livrando na Fox, Taxi Alfa, reporta ponte para da Delta. Tá, continua, desculpa, ponte para da Eco. Devido a Taxi Alfa ter permitido entre a Delta e a Eco. Ciência, ciência, Alfa, Max da Eco, Xanaré 356. decolagem a 230 chegada Mari, por direto 430 para nível de voo 060, PNH 0 no 5. Decolagem a 230, vou direto 4. São 3745, chame o centro, resiste frequência no 05, decimal 1, até na 123, decimal 8. 251, 23, 83, 745, ó. Faz ali, quilo, tá visão com campo. Pista, Libra na Delta? Afirmo. Ok, então eco, direção de pista, Libra na Delta, o Xonero 63, 5 mil. Salve, Chile, chama a turma, no 8, decimal 95. Chama a turma, 8, decimal 95, já está aqui, ó. Salve, Romeu, Charlie, Charlie, Kilo. Salve, Romeu, Charlie, Charlie, Kilo. Confirma as rotativas? Positivo, as rotativas, já está aqui, ó. Charlie, Charlie, Kilo, reposta curto final no 7. Livrar vista, só um 2 no sinal 9. 2 ou 9. Aérea 5721, autorizado. Alinhar, vista no 0, atenção com a hotel e autorizado decolagem. Vista no 0, retorno 80 graus e no 49. Pioneiro 26, aciona identificação, a pista em Salvador, pista 1-0, foi para o Azimário para a chegada a Mário, reporte para a descida, que negar 1-0 no 5. Número 2000, ataque do coral, contato radar. Gente. Eu recebi o Charlie Arquilo, visão campo, está tá autorizado em entrar na perna base da 17, da curva esquerda. Confirmo na presença. Autorizado, autorizado, circuito 17, é porta final no 7, Tiago, Tiago, Kilo. Então, se uma base vai fazer uma curta final, Tiago, Tiago, Kilo, na 17. Quilo autorizado por uso, pista no 7, vento 180 graus e no 4 mais. Caixa Quilo com pouso autorizado na base para finada 1 a 7. Eu sério, 5721, na decolagem 013, controle 119, controle Salvador 119, décima 8. 5719. Bom dia, Alfa 5721. Alfa 5721, contato radar decolagem, suba para nível de voo 180, via saída árvore. Ciente. Barra mensal, Juliette Mike. Precisa. Só Juliette Mike. 4,2 milhas norte do Salvador. Serviço radar cerrado para serviço de informação alerta, chame centro Recife. Frequência no 2,685, aterna no 2,545. Estou com a sua no 2,685. Siga Eco Delta Fox. Oi, boa. Caminhada, seria 253. Autorizado, linha Mantel, Oceana 2193. 34 no transporte, Mantel. Uno 1500, espera já posso ver a cruz. É que data forte, consigo o CAD? Estou estando bem, não transponha. Eu não estou no norte do sinal 95. Bom dia. Salvador, bom dia. O TAN 3206, 2 milhas para o Índia Serra, está visual. 3206, como eu estou aí? 2 milhas, depois falar com o 962. Autorizado pouso, destino 0, reverso 180 graus, 109. Primeiro 2002 para 4 metais. Espera 5721, Rafa, navegação direta elétrica. Quente, direta elétrica ao portério 5721. Motor é boa, Oxa, né? 6213, decolar perfil da Euleda. Leva 213, contato radar de colagem, suba para nível de voo 360, via saída da EL. 360, quando possível, Euleda, ou menos, 203. 6213, direto Euleda. Euleda, 6203. 9962, inicie responder por estimação. Tá reduzindo, Gol, 9962. Azul 44063.0 para 1, boa tarde. 4463, Mateus Pontivera, remadando, boa tarde. Mateus Pontivera, 4463. 3312 no meio, sala de 2-0, direita, solo, 12 decimal 9. Cima direita, 2-9, 3-2 no meio. 3 ali mantém pista no zero. Uma deu no zero, 4463. Corredores. Tá bom, corredores. 463, autorizado decolagem 0, 51, 80 graus, 099. Livre decolagem 04463. Logo assinado com o pedimento de alerta, que vem reporte estabilizado no localizador. Pneu 26. Pneu 26, adulta para 2.500 pés, que é na 095. Autorizado assinado com o pedimento ILS X, que vem reporte estabilizado no localizador. Azul 4463, do Cosmos 25, controle 1 no 9, decimal 8. 198, 4463. Essa, 962. 962, prestando pontos para dar eco e manter posição. Ah, ingressar pontos para dar eco e manter posição, 962. Da 5721, chave 4 Recife, frequência 126, decimal 0, Atena 128, decimal 8. Obrigado, bom dia. Direta rotatória, reposta rotatória, direta ao campo. Direta rotatória, reposta e a pista no zero, na taxa e delta, chama livrando a taxa e delta, chama solo, 2 no 9.